Ela viaja na minha voz, se excita a cada palavra. Meu grave envolvente ficou na sua mente, te deixe molhada na noite passada. Safada, safada, quando escuta a voz do menino. Ela pede tapa falando assim comigo. Ela pede tapa falando assim comigo. Ela pede tapa falando assim comigo. Ela pede tapa falando assim comigo. Vai, oi. Ela pede tapa falando assim comigo. Ela pede tapa falando assim comigo. Tapa, ai, chefinho gostoso, me pegue sigilo. Ela pede tapa falando assim comigo. Ela pede tapa falando assim comigo. Tapa, abaixa o volume. Ai, é o maestro. Quando ela me pede tapa desse jeito, eu fico até de manhã, baby. Ai, maestro. Dando a sequência de tapa nela. Dando a sequência de tapa nela. Dando a sequência de tapa nela. Dando a sequência. Temperante, gol! Então solta o molho. Uma sequência de tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa. Ela pede tapa falando assim comigo. Ela pede tapa falando assim comigo. Ela pede tapa falando assim comigo. Ela pede tapa falando assim comigo. Vai, oi! Ela pede tapa falando assim comigo. Ela pede tapa falando assim comigo. É o menino! Ele é o açúcar. Ela pede tapa falando assim comigo. Equaliza! Ela viaja na minha voz, se excita a cada palavra. Meu grave envolvente ficou na sua mente, te deixa molhada. Ai, safada, safada, quando escuta a voz do menino. Ela pede tapa falando assim comigo. Ela pede tapa falando assim comigo. Ela pede tapa falando assim comigo. Ela pede tapa falando assim comigo. Vai, oi! Ela pede tapa falando assim comigo. Ela pede tapa falando assim comigo. Ela pede tapa. Ai, abaixa o volume. A parada é muito gostosa, velho. Muito gostosa. Fala aí, bebê, como é que você gosta? Eu gosto de quatro, que só daquele jeito que você sabe. Pode fazer. Dar sequência de tapa em você? Pode dar sequência. Então, quando digo soltar o molho, vou dar sequência de tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa. Oi! Ela pede tapa falando assim comigo. Ela pede tapa falando assim comigo. Ela pede tapa falando assim comigo. Ela pede tapa falando assim comigo. Vai, oi! Ela pede tapa falando assim comigo. Ela pede tapa falando assim comigo. Ela pede tapa. André CDs, o Real de Bicara.